A tua unção, Senhor. A tua unção nos respalda. Filho do homem, tomo o teu coração e derramo a unção sem limite. Tomo o teu ser, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Filho do homem, tomo o teu coração e derramo a unção sem limite. Tomo o teu ser, levanta-te, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Te chamei. Amado. Há uma unção sem limites sobre nós.